cena pós-crédito. Não correu o jogo todo, vai correr nos acréscimos. Espero te cobrar pra nunca mais errar. Espero jogarem no mar pra aprender a nadar. Um monte nem começou e tá perto de acabar. Mas não é porque ainda não voou que não vai decolar. Não é porque amanheceu que a guerra vai parar. Não é porque não me escondi que vocês vão me achar. Só de sentir o vento bater, eu já me sinto vivo. Só de ver o sol nascer, eu já me sinto vivo. Mas amo a noite igual morcego, é só rasante e fino. É perigoso, eu não sou Batman, mas também trago armas no meu cinto. O sorriso da família me ilumina, mas não vou negar, as luzes me seduzem ainda. E o brilho das armas, joias brabas, notas, gatas, glórias. Deus permite eu viver pra sempre. Já deixei minha peça de canto, já pedi pra todos os santos. Amanhecer na casa de campo, vindo de Javan, correndo atrás de ti feito um cigano. Já deixei minha peça de canto, já pedi pra todos os santos. Amanhecer na casa de campo, vindo de Javan, correndo atrás de ti feito um cigano. Fingi por um segundo que tá tudo ótimo. Os canceladores não querem que eu seja o próximo. Fingi por um segundo que a minha mente não é uma bomba relógio. Lembra que eu faço por amor até na força do ódio. Yeah. Vida louca não me domina, que eu não vou me pôr em risco na próxima esquina. Me livrei da guerra mesmo sendo o maior vício. Mas se na porta for ela, ainda estou pronto igual no início. Não é tentar nem desistir, é só deixar fluir. Igual o sangue nas minhas veias e o mar batendo na areia. Impossível de controlar igual essa moça. É a natureza das coisas. E no final, meu sonho é igual, família churrasco no quintal. Vi meu time na final, agradecendo a vida longe dos funeral. E fé pra isso, já deixei minha peça de canto, já pedi pra todos os santos. Amanhecer na casa de campo, vindo de Javan, correndo atrás de ti feito um cigano. Já deixei minha peça de canto, já pedi pra todos os santos. Amanhecer na casa de campo, ouvindo de Javan, correndo atrás de ti feito um cigano.